Somos sóis vivos que nascemos para brilhar. Nossa arte negra é luta, amor e axé. Energia vital dessa quizomba. Festa de comunhão de valores do quilombo Parintins. Ei, ei, ei. Batuquem o grande da floresta. Avante, Malungo! Amazônia negra, ninho da Sankofa africana. Quarteirão do Mocambo, terra preta do meu boi bumbá. Ogãs da floresta, batucão, fim do silêncio. Negritude em movimento é que zomba pro mundo educar. Veio de Guiné, de Angola. Uniu tambores e maracás pra retoma da pan-africana na festa. Caprichoso, foi que honra nossos ancestrais. É de preto, é do povo, é do boi caprichoso. O sonho cabano não vai acabar. Se a abolição está inacabada, a consciência quilombada na cultura vai lutar. É de preto, é do povo, é do boi caprichoso. O sonho cabano não vai acabar. A abolição está inacabada, a consciência quilombada na cultura vai lutar. Batuquem o gancho da floresta. Batuquem o gancho da floresta. Quizomba! Batuquem o gancho da floresta. Batuquem o gancho da floresta. Canta, dança, faz a festa da retomada. Veio de Guiné, de Angola. Uniu tambores e maracás pra retomada pan-africana na festa. Caprichoso, foi que honra nossos ancestrais. É de preto, é do povo, é do boi caprichoso. O sonho cabano não vai acabar. Se a abolição está inacabada, a consciência quilombada na cultura vai lutar. É de preto, é do povo, é do boi caprichoso. O sonho cabano não vai acabar. Se a abolição está inacabada, a consciência quilombada na cultura vai lutar. Batuquem o gancho da floresta. Batuquem o gancho da floresta. Quizomba! Batuquem o gancho da floresta. Batuquem o gancho da floresta. Canta, dança, faz a fé.